Diga para quem está aí do seu lado, é um novo dia. É um novo tempo para a sua vida, para a nossa nação. Aplauda o Senhor se você crê.